adrenalina no por hora, adrenalina no por hora. Um estalo da quadrada. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrada. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora. Maloqueiro não cochila, não vacila, não se toca. Maluco, eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. No bote dos polícia, no Renault meio suspeito. A noite não é fácil, aqui sempre ligado. O clima é meio estranho, mas Deus tá do lado. Sigo minha trilha, tô fora da farinha. De olho na esquina pra não sair da linha. Esperto com perigo, amigo aqui do vício. Chegou e não pagou, vai engolir chumbo. Dia após dia, a guerra só triplica. Se tu não me conhece, sou periferia. Na brisa, na calada, que não é contos de fada. DF minha quebrada, não admite falha. É, não admite falha. Não, não admite falha. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora. Adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrada, quadrado. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrado. Mais um dia nasce, nada mudou. Asfalto quente, molecada jogando bola. Puro terror, ha, tudo parece. Situação precária, padaria sem cliente, 5 vezes assaltada. Denúncia feita para o porte local. Providência nem parece ser tomada. Isso já é normal, até parece um filme de terror. Cheio de ficção, em vez de ser dentro, é fora da televisão. Novela e filme de bang bang. Eu nem ligo e nem acho esquisito. Da janela lá de casa eu assisto ao vivo. E duro é ver seu filho reprovar no colegial. Mas isso daqui, ha, tudo é normal. Pra mim, tudo é normal. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrada, quadrado. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrado. A noite chega, com ela vem o grilo. O tempo é meio estranho, pesado, tipo agressivo. Pessoas circulam atrás do que procuram. De esquina a esquina, com a pedra se afundam. A freguesia é grande, a correria é forte. Quem tem dinheiro leva, quem não tem sai no seu corre. A lei tá de bituca, só telando a rua. Fazem vista grossa pra lançar proposta. Na rota da perifa, onde o crime é quem convida. Se tá em choque, vaza ou fique quieta, pemba. No esquema, vida louca, altos doido foi pra porca. Não gosto do que digo, mas nasci foi nessa porra. A verdade é essa, que se não gostar, bota na Globo. Não vendo mentirinha pra iludir meu povo. O meu povo. Não vendo mentirinha pra iludir meu povo. O meu povo. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrada. Num estalo da quadrada, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora, adrenalina mil por hora. Num estalo da quadrada.